rua chegando até vocês, não tem como escapar. Grafiteiros, dançarinos, muito rap no ar. Deus, sempre do nosso lado, nada de discórdia, sem papo furado. Nosso movimento nunca vai acabar, hip hop é assim, não tem como parar. Vamos dançar, essa é a hora. Entra pelo cano, reforço tá na área, que beleza. Estilo de rua, com certeza, é. Nossas cores nunca vão mudar. Em primeiro lugar, coragem pra lutar. Dos seus sonhos, nunca desistir. Essa é a lei da rua que eu aprendi. Vamos dançar. Direto pra você, a nossa homenagem é de coração. Descanse em paz, Haroldo. Irmão! Violência tá por fora, é véi, a grande união. Grafiteiros, dançarinos, muito rap então. Vamos dançar!